lá no estádio do Arruda, em Recife, por 2-0. Agora o Imperatriz vai ter uma semana livre aí, porque só joga no próximo sábado, dia 5, no estádio Frepifan da Badia, aqui no interior do Maranhão, diante da equipe do Botafogo da Paraíba. O Imperatriz tem apenas um ponto, na nona colocação, sofrendo com muitos problemas aí por conta também de um surto de coronavírus no elenco. Imperatriz, saída de treinador, chegada de alguns reforços, dois reforços que chegaram recentemente se lesionaram, talvez não joguem mais nessa temporada, o atacante Giva e o zagueiro Odair Lucas sofreram aí com rompimento de ligamentos, então são jogadores que estão descartados, pelo menos por enquanto, e pensando nisso, a diretoria do Imperatriz deve apresentar pelo menos aí três reforços nos próximos dias para encorpar esse elenco que, como eu falei, ainda faz uma campanha bastante ruim na Série C do Campeonato Brasileiro, apenas um ponto, porém tem dois jogos a menos, vamos ficar acompanhando aí os próximos passos do Imperatriz na sua preparação para o seu jogo de sábado diante do Botafogo aqui no Maranhão, no estádio Frepifan da Badia, lá em Imperatriz, às 17 horas, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Um abraço para todo mundo, galera. Tchau! Momento do Esporte com Juca Kfouri. Corinthians revela o que já se sabia. Juca Kfouri fala sobre o anúncio da Neoquímica como a marca da Arena Corinthians. Vamos ouvi-lo. Será mesmo a Neoquímica a marca da Arena Corinthians em Itaquera? O que estava prometido há 6 anos, enfim, foi anunciado. De minha parte, você ouve pela última vez eu falar o nome da empresa, apenas como informação, porque eu vou seguir citando Itaquera como palco do estádio corintiano, porque papel de jornalista não é o de fazer propaganda de ninguém. O anúncio foi feito nos primeiros minutos de hoje, data do aniversário dos 110 anos do Corinthians. A empresa é fabricante de drogas como Doril, Engove, Milhoral, etc. Um foguetório de quase 10 minutos acordou a Zona Leste paulistana depois da meia-noite. O contrato é de 20 anos e as cifras não foram reveladas, o que, aliás, é característico do mundo do futebol em geral e da atual direção do Corinthians em particular. Juca Kfouri, Momento do Esporte. Salve o Corinthians! E o Flamengo informou hoje pela manhã que um jogador testou positivo para a Covid-19 em exames realizados para a partida contra o Bahia, que será realizada amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Segundo nota do rubro-negro, o atleta foi prontamente afastado e colocado em quarentena. Esse é o quinto caso no elenco aí do Clube da Gávea. Três jogadores já haviam indicado positivo nos testes para a retomada dos treinamentos presenciais. E antes da taça, do final da Taça Rio, o lateral direito João Lucas também indicou presença aí do novo coronavírus. Bom, antes da gente ir embora, João Marcos já na área. A gente estava sentindo, inclusive, sua falta aqui. Verdade. Eu estava sentindo falta de chegar e encontrar meus dois amigos, a dupla, como é chamada, né? A dupla, não é isso que o pessoal chama aí, os ouvintes, né? A dupla. Eu estava com muita saudade. E a gente voltando nesse novo projeto já, né? Que é, são os 39 anos da rádio, né? Deles, cujos quais deles, inclusive, quase 30, né, Gleice? Tu? 27. 27, é um tempão. Cabalau tem desde que nasceu, tá? Muitos no sistema. Anos, muitos anos. E na rádio agora recente. Eu sou o caçula na rádio Mirante FM, inclusive na idade. É, quanto tempo já, Cabalau? Quanto tempo já? 2 anos, né? Nós temos de Jornal da Mira, 2 anos e alguns meses. Então tá certo. Me engana que eu gosto. Pois é, então daqui a pouquinho a gente vai estar começando aí, contando. Hoje a gente tem uma entrevista muito especial com os empresários Fernando Sarney e Joaquim Aiko, contando desde o começo da nossa emissora, da Mirante FM, quando era 96,7. Daqui a pouco também, vocês não vão tirar esse meu prazer de bater um papo com o nosso coordenador, que eu vou abrir o programa conversando com o nosso coordenador. Então não vai falar no programa de vocês agora. Não. Fica aí. Fala nisso, Evandro, chega aí. Pô, Tiruca, pra quem não fui falar? eu sinto muito, mas... Eu falei diante de jornalistas. Entrevista a gente. Mas participar com essas duas figuras ímpares aqui do Jornal da Mira não tem preço. Até porque Wanda é culpado da gente estar aqui fazendo esse negócio. Pela manhã a gente conversou aqui com o Polari, eu falei que ele era o mais novo da equipe, mas com 7 anos. Tem o Cabalau, né, que tem 1 ano, quase 2 anos no Jornal da Mira. Exatamente. E sucesso absoluto, tá gostando? Como é que é? Sensacional. O bicho do rádio já fisgou você? Completamente, meu amigo. Experiência incrível trabalhar com essa equipe tão competente e uma rádio tão inovadora. O Jornal da Mira é mais um exemplo da inovação na Mirante FM, trazendo jornalismo com qualidade, com essa dinâmica. Para mim é um prazer, um aprendizado. Pois é. Fechando isso, a gente está estreando daqui a pouquinho o Linha do Tempo, que vem contando toda a história dos 39 anos da Mirante FM, com todos os detalhes, com plástica da rádio desde o início, tá, com músicas que marcaram a época. Então você pode ficar ligadinho que vai ser um programa feito a 12 mãos, 15 mãos, porque a equipe toda está envolvida. 200 mãos. Meu 200 mãos. Realmente um trabalho muito prazeroso. Da parte técnica também presente aqui. Um trabalho extremamente prazeroso. Quando a gente lançou a ideia, toda a equipe realmente abraçou e está um produto fantástico. Pode ficar ligado daqui a pouquinho. Acho que é um presente pro ouvinte, que é o maior responsável, com, né, pelo sucesso. A gente faz tudo isso pro ouvinte. O ouvinte, com certeza, a gente já tem tido alguns feedbacks dos ouvintes que, da época do início da Mirante, que estão realmente ansiosos para curtir um pouquinho o que viveram. Maravilha. Gente, a gente vai poder recordar Salada Mista. Gincana Mirante, Marafolia, programa Galera. É, isso aí. Galera. Vamos ouvir vinhetas da época de Grande tinha voz fina. Não. Isso não procede. É isso aí, Gleides Cabalá, obrigado pelo espaço. Daqui a pouquinho tem o Linha do Tempo com o João Marcos. Valeu, pessoal. Já. Olha, quando eu cheguei aqui em 1993, essa banda fez um show de graça na praia, que foi um divisor de águas, antes de estourar nacionalmente, para mostrar como a rádio sempre foi vanguarda. Skank. Importante, viu? Foi. Overdose. Uma campanha bem interessante. Foi fantástico. Polêmico, né? A gente fez um outdoor com a Santa Ceia e os 12 após. Deu a confusão. Os dois locutores, só ordinários. É verdade. Cara, foi muito bacana. Grandes momentos. Aí Magno tirou a camisa, foi pra galera. Não. O detalhe era que o show estava marcado para as 3 da tarde. Nós não imaginávamos que ia começar às 7 da noite e não tinha luz no palco. Mas aí fazia parte do tudo programado. O Magno, quando saiu pra galera, é Magno ou Tony Ramos? Pois é, então já tem Linha do Tempo Mirante FM pelos 39 anos da Mirante FM. Já, João Marcos aqui na área. Daqui a pouquinho, Skank. Tchau, gente. Te ver e não te querer é improvável, é impossível.

que é bom tem que ser lembrado. A partir de agora, a Mirante FM traz 39 anos de sucesso. Linha do Tempo. A partir deste momento, você está sintonizando a Rádio Mirante FM 96,7, o mais puro som estéreo da cidade. Esperamos que este seja mais um dia de grandes realizações para você, ouvinte. E que nossa programação corresponda ao bom gosto e à sensibilidade de todos. Um bom dia. YC621. Rádio Mirante FM. Estéreo. São Luís, Maranhão. 96,7 MHz. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos, outra vez. Semeando as canções no vento, quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Mirante, ano 4. Quando entra setembro e a boa nova andar no plantou, juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito. Sabemos de cor, só nos resta aprender. Tudo bem, tudo ok, tudo certo, tudo maravilhoso. Tô todo arrepiado, realmente, porque nós estamos começando. Antes de mais nada, quero agradecer aqui a direção da rádio que nos convidou para que a gente pudesse fazer esse programa, comandar esse programa aqui no ar, lógico, com uma tremenda produção maravilhosa, uma produção de toda a equipe da rádio. A gente vem falando isso, mas eu vou... Antes de mais nada, nós teremos entrevistas, teremos depoimentos, tá? E a gente começando bem, como a gente sempre começou ano passado. Com Beto Guedes, que setembro, dia 1º, né? Sabe como é que é? Sol de primavera era o tema, não é isso, Evandro? Boa tarde. Boa tarde, João Marcos. Boa tarde. Chegou um grande momento, né? Emocionante, realmente arrepiante, como dizia o Cezinha Roberto na época. Arrepiante para ouvintes pensantes. Chegou o grande momento do Linha do Tempo, né? Tivemos essa ideia e a equipe toda abraçou de coração e conseguimos fazer um produto realmente muito emocionante de ir pro ar. Começamos aí o programa com a abertura inicial da rádio. Naquela época a rádio saía do ar da manhã, né? 2 da manhã, exato. Tinha o fechamento da rádio, que era com a música do Milton Nascimento, e abria, tinha essa abertura. Agora aí, essa gente... só vão tocar no último programa. Muito bom, parabéns a toda a equipe, tô muito... Nós tivemos também uma vinheta com a voz do Rubinho Jones, quando tinha seus 17, 18 anos. O Rubinho tinha 17 anos, ele era de menor quando veio trabalhar na Mirante. Hoje daria problema. Hoje daria problema, mas hoje é uma das nossas grandes figuras, é o locutor que está desde o início, né, o Rubinho Jones. Do primeiro time, ainda não era ele. Exatamente, mas aí o que importa? O que importa é que toda a equipe, tanto os novatos, os estagiários que já estão aqui, se entregaram de coração para fazer esse produto realmente muito bom, muito legal. E a partir de agora, fiquem com o comando de João Marcos, levando essas coisas maravilhosas para vocês. Agora você já não desligava. Não, né? Eu fiquei emocionado na abertura, porque realmente são coisas que mexem. A música te remete a algum momento da tua vida. Exato. E é exatamente isso que está acontecendo agora. E esses 22 programas, durante de hoje até o dia 30, de segunda a sexta, são 22 programas onde as edições já estão totalmente fechadas, com participações incríveis de produtores, artistas que estiveram por aqui, profissionais que passaram por aqui, estão em emissoras concorrentes, mas nós resolvemos abraçar para fazer esse projeto realmente grandioso. Tá legal. Então, muito obrigado mais uma vez, meu querido. Ninguém claro. Melhor do que o João Marcos para conduzir Nunca. Essa pérola da Mirante FM. Tá Mas bom? Só poderia conduzir se tivesse esse corpo, né, essa equipe da rádio trabalhando como trabalho. Esse é um presente para o ouvinte, na realidade, esses 39 anos... É um presente que a Mirante resolveu fazer para reviver um revive de toda a sua história. E no ano que vem já está agendado, aí a gente vai fazer com a produção do nosso Joaquim Aiko, né? Ele já anunciou que a gente vai fazer um documentário da Mirante FM nos 40 anos. Então esses 39 anos a gente já vai degustar todo o áudio que se viveu. Tá Exato, bom? E outra coisa, a gente tem que frisar bastante que não está só no áudio, não. A galera pode ver tudo isso, já está assistindo a gente. Oi, primeiro lugar, dá tchau para a galera, volta aqui atrás também. São três câmeras aqui colocadas no aplicativo. Fala aí. O que é importante, João, é que isso vai virar um documento, né? Todos os programas, diariamente, a gente vai transformar o produto em podcast, vai estar lá em todas as plataformas que nós já temos aí. E no YouTube, na plataforma do YouTube, a gente vai colocar o vídeo do programa com as entrevistas, com todo mundo. Então, vai ficar perpetuada a história da Mirante a partir de agora dentro das plataformas digitais. E também o podcast que vai estar pois sendo. Pois é, podcast e no YouTube. Tá legal, tá então. Bom? Valeu, meu querido Evandro. Sucesso, João Mar. Respirar fundo vai agora. Até agora só foi mais vou, de vou me trancar ali e me emocionar. Ave Maria, cuidado. Fique à vontade. Leva um lençol. Tá legal, valeu, gente. Boa tarde pra você. Tamo nessa, tamo no ar. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Com BG, né? Vou colocar essa música de BG também pra tocar pra você já, né? Essa música que marcou, inclusive, muito tempo, que eu abri rádio uma época, viu? Era difícil isso, até me arrepio de lembrar disso. Eu abri rádio durante muito tempo, até que fui mandado embora porque eu não podia abrir rádio, que eu chegava atrasado. Não tinha jeito não, não gosto de acordar cedo mesmo. Mas a gente vai seguindo, são histórias maravilhosas que você vai curtir aqui na Mirante FM, desses 39 anos. Valeu, Pedro Sobrinho, Poliana, aliás, Paloma, tô doido. Paloma, querida Rainara, pessoal da área de jornalismo, Dojinho, Dojival, fez um trabalho de pesquisa impressionante, nosso sonoplasta, nosso querido Dojinho, fez um pesquisador musical, ele tem todo o material de vinhetas, como você já curtiu agora há pouco a abertura da rádio, você curtiu, né, o nosso Rubinho Jones fazendo a vinheta aí com Quando Entrar Setembro e por aí afora. Enfim, e ele fez um trabalho maravilhoso de pesquisa e a gente vai estar mostrando para você. São entrevistas, né? são figuras maravilhosas que passaram aí pelo nosso caminho aqui na Mirante FM. E com certeza você vai curtir tudo isso aí de casa pelo aplicativo, tá com a gente. E também pelas ondas dos 96,1. Começou! 96,7 Mirante FM Estéreo, a trilha sonora do seu dia a dia. Yeah. Então, Eurythmics, there must be an angel. Então, a gente já vai começar agora com um bate-papo maravilhoso. Vamos trazer para aqui, para Mirante FM, para você, pelo aplicativo. Deixa eu ver o iPad, onde é que tá aqui mesmo? O iPad? Ah, agora sim, passou. Bom, e a gente vai tá conversando agora com, né, os nossos empresários, Fernando Sarney e Joaquim Aiko, durante todo esse programa de hoje. E eles vão estar falando para você aí um pouquinho da história do nascimento da Mirante FM. Então vamos lá, né, curtir aí essa entrevista maravilhosa com Fernando Sarney e Joaquim Aiko. Vamos nessa. Bom, para começar o nosso Linha do Tempo, os entrevistados de hoje são os empresários Fernando Sarney e Joaquim Aiko. Nosso bate-papo é sobre a história, a cultura e a música e a radiodifusão, lógico. Fernando, para você, como fundador da Mirante FM, de onde surge essa ideia de pensar em uma rádio como um negócio e como um veículo cultural? Conseguir levar essas duas coisas em frente. Que quando a minha primeira ideia de fazer a Mirante foi quando inaugurou a Difusora FM. Eu só tocava música de fora. Só tocava música estrangeira, eu ficava revoltado com aquilo. Primeira FM nossa, a música e a cultura do Maranhão totalmente ignoradas. Então, realmente, a primeira motivação, quando fizemos, né? Porque Joaquim também estava envolvido nesse processo, Joaquim, Ronaldo Braga, Celso, ZNS, muita gente já envolvido nesse processo aí. E a ideia sempre foi de abrir um canal para a nossa cultura, para o nosso esporte, para o nosso desenvolvimento esportivo, para a nossa música, né? E de uma forma geral para as coisas do Maranhão. Agora, uma rádio do Maranhão voltada para as coisas do Maranhão. Essa que era a ideia inicial. E que eu acho que até hoje, né, a gente... E Joaquim, como você fazer isso? A primeira pergunta para ele, por que o nome Mirante? Mirante, para quem não sabe, Mirante é aquele pedacinho do Maranhão que fica lá em cima, que fica olhando para tudo quanto é lado. E alguns mirantes tinham janelas, além do janelão do mirante, tinha janelas em todas as direções. Então a ideia é um ponto de visão estratégico, né? Pois é, o mirante é isso, era uma espécie de observatório, uma espécie de farol da cultura. E o que eu não concordo com a sua colocação é a pergunta, e ele não respondeu porque também não tinha essa intenção, como a pessoa em fazer isso como negócio. A ideia não era ganhar dinheiro com isso, nunca foi. Até porque não ganha mesmo. Né? Até hoje mantém isso. essa tônica não mudou. É muito difícil manter uma rádio. O custo de uma rádio é muito maior do que... Mas a Mirante sempre se manteve, ou seja, ela sempre teve um apelo bom, sempre se manteve. Financeiramente sim, mas não é coisa para ganhar dinheiro. Não é um supermercado. Entendeu? Mas a função da cabeça de Fernando, e ele conseguiu contaminar todos nós com isso, era realmente ser uma espécie de ponto da cultura maranhense. Tanto é que eu estou aqui hoje por causa desse negócio de guarnecer. A gente tinha um programa chamado Em Tempo de Guarnecer, que era na faixa depois da Voz do Brasil, que nessa época não podia mudar de horário. A partir das 20 horas, a Mirante tinha a melhor programação, e eu te digo mais, na época, talvez do Brasil, porque a gente era jazz, era pop rock, era música maranhense, era reggae. Então era uma programação realmente diferenciada, como ainda hoje é. Bom, aí os anos vieram, tal, muito trabalho, evidentemente, né, que não tem como, né, se divertiam, mas também trabalhava demais. Essa é uma outra coisa, ninguém trabalhava mesmo. Trabalho, quando você fala em trabalho, você subentende um cara quebrando pedra. Não é isso? Certo. Alguém trabalhava aqui? Se divertia. Nós temos aqui o nosso engenheiro faz tudo pelo Sérgio. Sérgio Nibaldo, de saudosa memória. Rapaz, tive contando, bomba. Rapaz, Sérgio já Chileno. Morreu quase todo mundo. Vamos ficando por aqui. Sérgio Nibaldo se foi, ZNS se foi, Jerebinha se foi, Alberto se foi. Jerebinha se foi no começo. Logo no começo. É bom a gente lembrar dessas pessoas. É bom lembrar. Sempre Adalto, bom lembrar. Adalto tá por aí, Edmilson. Edmilson Filho, tio. Alberto Farias e outros. Alberto Farias, Alberto. Adalto Brother e outros. Muito Tony, né? Não, mas essa é uma outra... Foi, essa é uma outra... por aqui, se essa, foi também... Essa é uma referência importante. A gente vinha pra cá pra brincar, a gente se divertia. Alguns até recebiam dinheiro. Eu ia falar do Sérgio, porque na montagem da rádio, eu me lembro que... Eu sou engenheiro, né? Nas horas vagas, o meu... Já foi, há muitos anos. Eu fui engenheiro há muito tempo. Então eu subi na torre, eu instalei as mesas de som, parafusei os armários que chegavam. A gente realmente ficava o fim de semana aqui, a rádio foi feita por nós. Me lembro, eu falei de Ronaldo Braga, trouxe os discos, ele tinha uns 600 discos, Fernando, vou levar meus discos, porque nós não tínhamos não discos. Não tínhamos nada. Os discos eram os meus, eram os dele, eram os de Ronaldo, eram os de ZNS. Era os discos que a gente... Disco, né, gente? Eu tô falando de disco. Long play! Fala em disco que essa garotada não sabe o que é. LP! Aqueles pretinhos! De... Agora... Ainda continua vivo também Mr. Melody, né? Como é que pintou isso? Tem que saber, né? Não. O primeiro locutor da rádio. Não, é porque no começo a gente mesmo... Eu fazia locução, fazia entrevista, fazia programa. A gente não tinha locutor. Era o César Roberto, o Adalto... Figuraça, né? Edmilson, que também outra voz do mês. Gregório, né? Gregório Chess. Gregório, que hoje é casado com Fernanda, mora no Rio, outro dia até esteve aqui com a gente. E Rubinho. Rubinho era menino. Não, Rubinho, César Roberto. Rubinho, César Roberto falei no começo, é. E aí tinha a turma que dava o backup, né? Que dava aqui a. ZNS, Zacarias. Dulce Brito, Dulce Cristina Brito. Almeida, Marquinho Bogeia, né? Zacarias. Coqueiro Júnior. Pedro Sobrinho. Não, Pedro Sobrinho veio depois. Pedro Sobrinho já é da minha geração. O pai de Zacarias foi pedreiro. Celso Borges, né? CB. Pedreiro aqui, o pai de Zaca. Não, era Zaca. Zaca ficou aqui por causa do pai. O pai dele que construiu isso aqui. Era seu Zaca também? Era. Seu Zacarias. Pois é, daqui a pouquinho a gente volta com mais esse bate-papo maravilhoso aqui na Mirante FM, trazendo para você a entrevista maravilhosa com esses empresários, né? Grande Fernando Sarney e também Joaquim Aigo, falando um pouquinho mais da fundação da nossa Mirante FM. 39 anos, toda sua, vamos lá! Oh, can you ba-ba-ba-ba-ba-ba? Oh, yes, I can ba-ba-ba-ba-ba-ba! Inglês para everybody! Muito bem, aqui estamos para aprender inglês. Desta vez não deixarei minha dentadura cair. Ela está amarrada com dentistry form. Dentistry form é uma substância produzida na Inglaterra, que em português quer dizer cordão de graxa de sapato. Ora, é claro que o inglês bem pronunciado é o inglês atraente. Se você souber falar o inglês muito bom, se você souber falar o inglês muito produtivo, se você souber falar o inglês muito tempo perdido, vamos tirar dúvidas. Seu Luciano, me explique o que quer dizer a palavra wash. É wash. A palavra é wash. Wash. Wash é uma opinião que eu tenho sobre algo. Por exemplo, Maria diz que vai ao ginecologista e por isso só vai lavar os pés. Então eu digo, tudo bem, Maria, mas eu acho que você devia lavar tudo. O meaning também, Celiano, o que significa meaning? Meaning. Muito bem, meaning significa que a pessoa ainda não acabou. O garoto quer comer a sobremesa, mas ainda não comeu o feijão. Então a mãe diz, depois você come o doce, agora termine de comer o feijão. E o que significa a palavra barraca, Celiano? Qual que é? Barraca. Não, é tender. É tender. Tender. Repita, tender. Tender, repita. Tender é um problema psicológico que os jovens sofrem em casa. Eu digo que adoro presunto. Eu também, gosto muito. Então, minha mãe só compra mortadela. Isso acontece porque meu pai não me entende. Daqui um time, mais inglês pro seis. Oh, não! Linha do Tempo. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Oferecimento PVN. Assine já. 3199-7270. E Motel Lebaron Adventure Turu. Reservas 3248-1849. Mirante FM. Toda sua. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é por nossa conta. Conexão e economia? Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. Cara, a minha dúvida continua no Motel Lebaron. Ué, como assim? Suíte temática, simples, luxo, beleza ou o quê? Não, não, não. Agora é Sado ou Sado 2 com caverna. Ah, fala sério. É, a nova tem trono, cama com masmorra, cruz de Santo André e até sauna e hidro pra relaxar depois da aventura na caverna. E agora eu tô na dúvida de novo. Motel Lebaron Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$69. Café da manhã, almoço executivo e caldos grátis para duas pessoas de segunda a segunda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Informa a hora certa. 13 horas e 34 minutos. Antigamente a gente não sabia que o sol prejudicava tanto a nossa pele. Mas hoje a gente sabe que além da pele, os raios UV do sol e a luz azul que sai do seu celular e da sua TV também prejudicam os olhos. Por isso, só na Óticas Carol, comprando multifocais Varilux, você ganha o filtro de proteção dupla contra a luz azul e raios UV. São mais de 1.400 lojas em todo o Brasil. Passe na Carol e proteja seus olhos. Consulte as regras da promoção. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Linha do Tempo. É, se você é uma pessoa indecisa, o Motel Lebaron vai complicar sua vida com muitas promoções e uma variedade imensa de suítes para todos os bolsos e gostos, viu? Suíte simples, luxo, presidencial, Veneza, também com luxo, superluxo, executivo e presidencial. Uau, hein? E ainda tem 24 temáticas, entre elas a gigante aeroporto e a nova elevador panorâmico. Uau, preciso conhecer. E as promoções são muitas. Vamos a algumas. Super café da manhã, da 6 às 10, almoço executivo, inclusive com escolha do cardápio. De meio-dia às 3 da tarde, Carolinha, né? Almoço, né? Caldos grátis de 6 da tarde às 6 da manhã, de segunda a sábado. Motel Lebaron Adventure, Avenida General Arthur Carvalho Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta a R$ 69,00. Tá bom demais, né? O WhatsApp é o 98 código de área. Olha, 98 código de área. É 981-27-8449. Você pode ligar também 3248-1849. Como existem várias promoções, elas não são acumulativas, tá legal? Então se liga e vai no Lebaron. Aí, patrocinador do Linha do Tempo. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Aí, neste domingo, Praia Reggae Clube na Ponta Areia apresenta mais uma grande programação de encontro entre Sonzão Asa Branca e a Trovão Azul de Carne Seca. É mais uma noite esperta, começando a partir de 11 horas da manhã, com Asa Branca e Trovão Azul fazendo uma grande festa no Praia Reggae Clube neste domingo na Ponta da Areia. Confira! Estamos chegando pra você com mais, estamos de volta, né? Você curtiu essa chamadinha aí? Vem aqui, meu querido, você, por favor, você de camisa amarela, não vai falar agora não? Poxa, ah, vai correr, meu querido Dojinho, Dojinho, parabéns por esse resgate maravilhoso, tá aqui nosso querido Dojinho. Muito obrigado por esse resgate muito especial, realmente. A gente tem falado sempre que, olha, fazer, tratar esse som que tem tantos anos de estrada, né? Numa fita de rolo, limpar a fita de rolo, colocar no Ave Maria, viu? Não tem coisa mais trabalhosa que essa. 24 horas de muito trabalho, mas valeu. Grande nosso Dojinho. Aí eu, do grande produtor, pesquisador musical, de vinhetas, de comerciais, a gente vai estar fazendo sempre. Na volta do comercial, a gente sempre mostra pra você um pedacinho, tá bom? Bom, nós vamos agora então, deixa eu ver aqui, cadê, meu Deus do céu? Não sei pra onde foi. Ah, tá aqui. Vamos então agora com o pedido musical do nosso querido Joaquim Eichel, né? Ele que que como a gente sempre vai fazer, daqui pra frente você vai ficar sabendo disso, né? Os nossos entrevistados, o pessoal do depoimento, você pedir música, né? E a gente vai agora a uma música pedida, três músicas, uma maranhense, uma nacional e uma internacional. Pedida agora pelo Joaquim Aiko e a gente vai tocar pra você, tá bom? A maranhense vai ser Quadrilha. É aqui a minha da memória da turma do Maranhão. Ah, eu ia pedir Vestido Bordô, mas vocês não têm. Mas a gente consegue. Não consegue. Bordô é de Sérgio Abib e Raimundo. Tem sim, Pronto, vou mudar. Se vocês conseguirem. Sérgio Abib e Raimundo. Se não conseguirem, eu dou a música para vocês que eu tenho gravada. A única gravação. Raimundo Costa. Raimundo Costa. Raimundo Costa. Era filho de Raimundo Costa, ele mudou. Agora ele é Raik Macau. Então, Vestido Bordô é uma música inédita, nunca foi gravada. Nós vamos gravar no Ciro Mirante. Não, eu acho que foi gravada. Não, foi gravada. Foi gravada num demo só. É. Eu tenho demo. Tá bom, nesse demo a gente vai tocar. No sobrado tem um gato e um curipapa. Bom, vamos lá. A Nacional vai ser uma... Me ajudem aí. Eu tinha uma namorada na época, cara. Olha, eu não posso ajudar nessa época. Não. Eu tinha uma namorada na época. Eu tinha uma namorada maravilhosa. Eu posso dizer o nome. Cristina Tavares. E tinha uma música do Djavan. Lambada de serpente. Eu morava em 79, eu morava em Brasília. Meu pai era deputado federal e a saudade era muito. Então, Lambada de Serpente de Djavan. E depois que eu aprendi a gostar de música sofisticada, Losing My Religion, RPM. Tá certo. Então, eu acho que eu tô bem de música. Tá bem. Beleza, vamos fazer o seguinte então, já que tá aqui assim, a gente vai curtir a primeira canção aí pedida por ele, nosso querido Sérgio Abib, né? Vamos curtir aí então Vestido Bordô, vamos lá. Bom, então daqui a pouquinho a gente volta com o Vestido Bordô. Vamos rolar os outros dois pedidos dele, que é de Djavan, Lambada de Serpente e R.E.M. Losing My Religion. Já a gente toca Vestido Bordô, tá bom? Com o Sérgio Abib. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Me enfeitiçou. desejo antigo, antigo, antigo. E uma moça só, tá vendo? Lá está. Pra lá, pra cá, nada. Pra lá, pra cá, nada. Esperando por quem? Quem sabe por mim? Numa rede, ninguém. Garapa e abana. Do porco, aos olhos do céu, quem te feita tanto, tanto assim, da cabeça aos pés, e te põe no quarto. Pra lá, pra cá. O que? Eu não disse nada. O que? Eu não disse nada. O que? Eu não disse nada. O que? Eu não disse nada. Do sobrado tinha um gato e um guri. Ah, ah. O relógio antigo, antigo, antigo. E uma moça só, tá vendo? Lá está. Pra lá, pra cá e nada. Pra lá, pra cá e nada. Esperando por quem? Quem sabe por mim? Numa rede, ninguém. Garapa e abanador. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Morena do vestido do porto. Aos olhos do céu. Quem te enfeita tanto, tanto? Assim da cabeça aos pés. E te põe no guarapê. Pra lá, pra cá. O quê? Eu não disse nada. Eu não disse nada. O que? Eu não disse nada. O que? Eu não disse nada. você recordando o Caminhante FM, Justin Maia, aliás, Losing My Religion, R.E.M., você curtiu também aí com Fátima Passarinho, Sérgio Habib, né, loucura, maravilhoso, vestido bordô, você recordou, são os pedidos do nosso querido empresário Joaquim Eichel, reventando geral, viu? Então tá bom demais, você tá curtindo a Mirante FM, vamos dar aquele alô especial também pra você que faz parte dessa história, principalmente, né, por você a gente tá aqui. Boa tarde, João Marcos, já ligado aqui no Linha do Tempo, parabéns para essa equipe maravilhosa e o sucesso que é essa rádio, hein? Mirante FM, toda sua, toda nossa, valeu, um abraço, Rick Luiz Menezes, valeu, muito obrigado, sempre com a gente aí, que bom. Deixa eu ver quem mais, boa tarde, João Marcos, meus parabéns para a Mira FM, essa super rádio, Abrão do São Francisco, valeu, Abrão. Quem mais tá por aqui? Boa tarde, já tô por aqui, como sempre, né? Jomar, tô ligadinho aqui no Recanto dos Vinhais, Aninha Maria, ela só me chama de Jomar, porque Jomar é o meu nome de batismo, né? Depois de 90 eu virei João Marcos, depois eu conto essa história. Valeu, meninha. Boa tarde. É, não tem como segurar a emoção. Uma honra ser ouvinte dessa rádio grandiosa. Parabéns a todos. 39 anos de muita música, nossa querida Safira Giovana. Valeu, meu amor. Beijão. Quem tá dando os parabéns também aqui, amigos, estou emocionado com o programa histórico. Parabéns, Evandro, João Marcos, meu padrinho. Sou eu, pra que bom, né? Pedro Sobrinho. Aqui é o Eto Araújo, eterno ouvinte. Não poderia esquecer, Dojinho, garimpou tudo, parabéns, valeu, é isso mesmo, Dojinho garimpou geral, viu? Também Ana Magalhães, parabéns, parabéns, parabéns, meu querido amigo, sucesso infinito a você e a família Magalhães te ama, ama toda Mirante FM, legal, muito obrigado. Demais, parabéns, Grupo Mirante, parabéns Mirante FM e parabéns João Marcos por conduzir essa linda homenagem. Estou muito feliz e emocionado com certeza. Grande Raimundo Pinto do Brejo, aquele abraço, meu querido. Tudo de bom pra você. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, João Marcos. Essa música do Zum Zum Noturno, Helbert Avimer, lembrou bem, né? Tá certo. E a Mirante tocou demais. Sucesso aqui. Jaquiel, taxista, quem mais tá aqui? Tô na escuta. João Marcos, você arrebenta. Regina, tem mais alô aqui. Jaquiel, taxista. Boa tarde, meu amigo. João Marcos, meus parabéns para Mirante FM. 39 anos e muito agito. Boa tarde, tô ligadinha aqui para todos da Mirante. Dorinha Sampaio. Boa tarde também, parabéns. Mirante FM pelos 39 anos de vida, sou ouvinte desde 1995. Uau! Fabiana Furtado no São Francisco. Valeu, obrigado, galera. E vamos nessa com mais vinhetas pra você. Sente esse clima, sente esse prefixo aí da Mirante FM do passado. Ó. ZYT 621-967 MHz. Mirante FM, São Luís. Nossa senhora, só coisa antiga, hein? Dojinho tá mágico mesmo nessa. Vamos fazer o seguinte, vamos aí a mais um trecho, né, da grande entrevista aí com Fernando Sarney, Joaquim Eichel, aí pela fundação da nossa Mirante FM. Valeu demais, sente o clima. Como é que vocês veem essa constante evolução tecnológica? Como é que vocês abraçam isso? Meu amigo, eu entrei aqui, a primeira coisa que eu vi foi essa programação. Nós estamos aqui no estúdio da rádio. Nós estamos no estúdio da Mirante FM. E eu me lembrei, eu olhei a programação toda ali, em dois monitores de 28 polegadas, eu me lembrei dos meninos numa mesa gigantesca com umas máquinas Olivetti desse tamanho, batendo, as teclas tinha que bater com o dedo mesmo, porque era pesada. E eles fazendo a programação de hora em hora. Ah, e o comercial, que era aquelas fitas que tinha não, que meter era uma cartucheira, cartucheira. A cartucheira tinha um negócio chamado... Como é o nome, Joaquim Eichel? Kill! Tinha que dar o kill na cartucheira. A gente tinha que ouvir para poder botar e tirar no ouvido, não tinha nada eletrônico. Meu amigo, hoje em fazer uma rádio, o sujeito faz com um telefone celular. História de música também, Lulu Santos chegou aqui no Maranhão, casado com uma pessoa famosa, chamava Scarlett Moon. Scarlett Moon. Aí o PH deu uma festa daquelas dele, bonito. E a Scarlett Moon, pois é, a coisa é contigo mesmo. Aí a Scarlett Moon veio, trouxe o marido e o Lulu Santos veio dar uma entrevista aqui na Mirante para o nosso querido Rubinho. E eu vi naquela entrevista, ligava na rádio 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 6 minutos, e pô, quem é esse cara que ninguém conhece? Nunca ouvi falar esse cara aí. Pois é, aí liguei pra Mirante. Quem é esse cara aí? Vocês estão há 10 minutos com esse cara, era o Lulu Santos, o primeiro disco dele. Ele tava gravando. E também virou história, porque ele ficou sabendo disso. E toda vez que me encontra no Rio, esse cara aqui que me vetou lá no estúdio, me barrou e tal. Essa rádio é responsável por algumas das maiores felicidades das nossas vidas. Eu conheci num show e depois nós fomos jantar na base do Edilson com o grande rei do Baião, com o Luiz Gonzaga. Então, era uma oportunidade da gente se engrandecer, cara. Ah, a gente, só que era uma escola, uma universidade. Gil, Caetano, Chico. João do Vale. João do Vale. Ei, João. João simplesmente veio morar. Javan. Aqui no Maranhão e era todos os dias aqui. É, isso aí. A gente conseguiu cultivar amizades aqui. É, Chico Maranhão. Chico Maranhão. Chico Maranhão. Não, e os maranhenses? Chico. Chico, Sérgio Abibi, Gerude, Ronald. A gente... No programa... Michel, Josias, Sobrinho, César Teixeira. Aqui a porta era aberta, como sempre foi, mas era... Ah, e começamos aqui, presenciamos o surgimento, a fundação do Boi Barrica, do Bicho Terra. Esse diversos blocos carnavalescos hoje também. Aí não existia. O reggae, como ele é hoje do Maranhão, era um movimento incipiente. Eu ouso dizer... que o primeiro programa de reggae, talvez do rádio brasileiro, tenha sido o Reggae Pause Point. Pause Baidu. Ademar Danilo e Pause Baidu. Na sexta-feira à noite. O Pause era um funcionário do Banco do Brasil, que veio pra cá, reggae, paulista, reggae. E envolveu-se com reggae. Não, é o Reggae Point. Não, Reggae Point veio depois. Era o Reggae Night. Reggae Night. É. Certo. Foi. Então eram esses programas aí, fomos também precursores. E esse negócio do reggae hoje do Maranhão, de São Luís particularmente... Começou com isso. Não, sem dúvida. A Mirante é o start. E trouxemos também muita gente do reggae por aqui. Muita gente do reggae. Aquele foi o festival do reggae. Jimmy Cliff. Não, Jimmy Cliff. Sim, Jimmy Cliff. Não, mas aquele foi o velhão, lá no Quatro Rodas. Gregory Isaacs. Exato. Justin Hyde. Ele não parou de tocar a noite toda. O show acabou e ele queria continuar tocando. Agora, para a gente finalizar, eu quero assim que vocês, além das considerações finais, quero agradecer a presença dos dois aqui com a gente, que vai ser muito importante estar começando esse programa, que é o Linha do Tempo, contando a história da Mirante com... eu sou atrapalhada. Eu quero todas essas gravações que... O Mavan vai fazer um documentário sobre os 40 anos da Mirante no ano que vem. Hoje é só 39. Não é um Mavan. É o Mavan. O Zé da Memória Audiovisual do Maranhão. Pronto. Diz uma Mavan, você fica pensando, vai fazer uma van, vai sair pra lá. O Zé da Memória Audiovisual do Maranhão vai registrar em documentário os 40 anos da Mirante FM no ano que vem. Pronto. Beleza. Eu quero tudo isso aí. Padrinho. Bom, muito obrigado. Eu tô arrepiado. Muito obrigado mesmo. E olha, eu só posso dizer que é maravilhoso fazer parte dessa história junto com vocês. Muito obrigado por ter começado essa Mirante. Muito bem. A gente agradece a oportunidade de ter crescido com isso. Vamos fazer agora uma entrevista de umas 5 horas para contar essas histórias. Tem coisa, só explicando. Que não. E a gente não pode dizer tudo também, né, Bo? Até porque existem algumas coisas que podem... Só algumas coisas. Mas olha, só para finalizar. Os anos 80 foram sensacionais e a Mirante FM estava no meio disso, cara. A nossa vida começou ali de verdade. A gente já tinha... Em 81 eu tinha 21 anos. Eu não tinha um pouquinho mais. 25. Aí. 24, 25. Tudo começou ali. Bom, e dizer o seguinte, tudo isso que existe hoje, o Grupo Mirante, começou, era a Mirante FM. Era só a rádio. Era. E a filosofia, a coisa da maranhensidade, dos valores do Maranhão, ele prevalece para tudo. Então, isso é o que nos guia, nossa relação e nosso compromisso. É com o nosso estado, é com a nossa raiz, é com a nossa origem. E a Mirante certamente é o carro-chefe dessa filosofia. Bom demais! É o sério! Bom demais! Sou o sério! Bom demais! Sou o sério! Bom demais! É o sério! Bom demais! Cante como quiser, mas cante com a Mirante! Linha do Tempo. Oferecimento DVN. Assine já. 3199-7270. E Motel Lebaron Adventure Turu. Reservas 3248-1849. Mirante FM. Toda sua. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é por nossa conta. Conexão e economia? Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. Cara, a minha dúvida continua no Motel Lebaron. Ué, como assim? Suíte temática, simples, luxo, Veneza ou o quê? Não. Agora é Sado ou Sado 2 com caverna. Ah, fala sério. É, a nova tem trono, cama com masmorra, cruz de Santo André e até sauna e hidro pra relaxar depois da aventura na caverna. E agora eu tô na dúvida de novo. Motel Lebaron Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$69. Café da manhã, almoço executivo e caldos grátis pra duas pessoas de segunda a segunda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. E Medical, o melhor para você sempre. Shopping da Ilha e Cidade Operária. Informa a temperatura. 32 graus. O diagnóstico precoce faz a diferença no tratamento das doenças mamárias. Em São Luís, o iMedical realiza exames específicos como ressonância de mama, mamografia digital, ultrassonografia da mama com sonda HD de alta resolução, elastografia, biópsia mamária e marcação pré-cirúrgica. Faça seu agendamento pelo 2016-7676. iMedical, o melhor para você sempre. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Linha do Tempo também tem um oferecimento aí de TVN. Chega de ficar na mão com a sua internet, não é verdade? Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Tá bom demais. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é grátis. Repetindo, instalação grátis para você. Saia do mundo offline e assine a internet com tecnologia em fibra de alta performance. Para empresas, comércios em geral, profissionais, liberais e residenciais. E é pura inovação, tecnologia e qualidade para você. Procurando conexão e economia? Assine já a TVN. 3199-7270. Falou. Linha do Tempo. Biolaser, Centro de Laser Estética Monumental Shopping, Térreo, Salas 3940, 3235, 9051, informa a hora certa. 14 horas e 1 minuto. Dicas do Dr. Beleza. Uma grande dica, você sabia que basta você entrar em uma de nossas unidades em qualquer shopping da cidade no horário comercial, que vocês poderão realizar uma avaliação sem custos para qualquer procedimento estético? Isso mesmo, temos uma equipe altamente preparada para te passar as informações iniciais sobre todos os procedimentos da clínica. Nessa avaliação vocês poderão tirar dúvidas básicas e realizar seus orçamentos. Quer saber valores de botox, preenchimentos, lasers para depilação, mancha e remoção de tatuagens e sinais? É só vir a qualquer unidade da Biolaser e fazer sua avaliação. Simples assim. Essa é a dica Biolaser de hoje. Dicas do Dr. Beleza. Oferecimento Biolaser, Centro de Laser e Estética. Monumental Shopping, térreo próximo aos elevadores. 3235-9051. E Shopping da Ilha. Responsável técnico CRMMA 7632. Pela primeira vez em São Luís, a banda do Ilê Aê da Bahia. Dia 15 às 22 horas, no Espaço Cultural. Ingressos antecipados no Espaço Cultural. Não deixe de curtir o som afro-baiano do Ilê Aê. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Tio, o que você está recordando aí, hein? Já pensou? Eu curti esse show do Ilê aí. Ah, como curti? Você não? Lá no Espaço Cultural, lembra? Que barato. Vem ali na Maria Aragão. coisa legal demais. Dando alô aí pra rapaziada. Mais uma que Dojinho resgatou. Ave Maria, o cara tá muito bom. Bom, sou das praias com Magno Soares ao vivo, era top. Quem tá dando esse alô especial, parabéns, Mirante, foi José Cícero Moreira. É, grande Pablo também curtiu quando era novinho, né, Pablo? Você também curtiu, né? Mirante FM, hoje tá coroa, mas tá tudo certo. Bom, parabéns, João Marcos, deixa eu ver. Parabéns a todos que fazem a Rádio Mirante FM, aqui indo pro serviço, mas ligadinho na Mirante, na melhor rádio dessa ilha maravilhosa. Né? Manda um alô aí pra minha amada esposa, Cíntia, aqui é Célio Cruz, valeu. Parabéns, João Marcos, muito obrigado. Também, se melhorar, estraga. Quem tá mandando esse alô especial é o Vanderlei Martins, né, do Santos, deve ser. Então tá legal, muito obrigado pela participação de todos, tá bom? Nós já estamos invadindo o horário aqui da minha querida e maravilhosa Elô Batalha, mas hoje sabe como é que é? Né, a gente começou o programa hoje, tem que ter aquele desconto, né? Vamos mais um pouquinho, que agora nós vamos atender os três pedidos aí do nosso querido empresário Fernando Sarney, nosso patrãozaço maravilhoso, né? E ele pediu três músicas também, vai curtir aqui no Linha do Tempo. Quais são os, Fernando? Maranhense, Chico Maranhão, Mulher. Mulher, pronto. Que era uma música assim que eu tocava. E Chico Maranhão, eu também vou fobar um pouquinho e dizer que apresentei Chico aí pra essa turma toda. Pra Ronald, pra Gerude, pra todo mundo. Falar aqui, homenagear nosso Rubinho ali, o Rogério do Maranhão, que a gente esqueceu. O Rogério tá muito presente aqui. Também no começo, era um cara que mexia muito com música também. Muito bem. É, a Maranhense, Mulher. Eu vou de Caetano para música nacional. Vou pedir uma música que também me marcou muito, Queixa. Que eu adorava. Tocamos muito. Um amor assim delicado. Maravilhoso. Bonito. Internacional, eu não vou fugir do meu preferido, que são os Beatles, né? Vou pedir Something. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Mulher. Eu nunca vou me convencer que é por causa deste meu viver que foges qual fumaça como um pássaro de raça que caçado se arrasta pelas brenhas, pelas matas, cordilheiras e sertões, cerros da mais alta solidão, purões entre os guabirus e os jabutis, deixando-me perdido. Carcará no ninho de raiz selvagem como um índio carajá que nas águas do seu igapó se dá como um todo tempo e sol. Flecha rasga as águas em pedaços, fere as tábuas lá embaixo, traz o peixe como um laço que à tona vem mostrar praias novas para se abordar, calhau. Quando as águas baixam, tem lugar. O sangue destas veias põe as velas no lugar. Os bancos de areia eu conheço só de olhar. Este barco está no mar. Vem, Tabaló, este barco. anda. Venta, loló, pra este barco andar. Venta, loló, pra este barco andar. Venta, loló, pra este barco andar. Venta, loló, pra este barco andar. Aqui, Mirante FM, 96 e 1 MHz. Breve, TV Mirante, o canal Nota 10. Você pega e despreza. Não devia ter despertado. Ajoelha e não reza. Dessa coisa que mete medo. Pela sua grandeza, não sou o único culpado. Isso eu tenho a certeza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga. Senhora, serpente, princesa, amor assim violento, quando torna-se mágoa, é o avesso de um sentimento. Oceano sem água, ondas, desejos de vingança. Nessa desnatureza, batem forte sem esperança. Contra a tua dureza, princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me vem. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Senhora, serpente, princesa, amor assim delicado, nenhum homem daria. Talvez tenha sido um pecado apostar na alegria. Você pensa que eu tenho tudo e vazio me deixa. Mas Deus não quer que eu fique mudo e eu te grito esta queixa. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Amiga, me diga. Eita, meu filho, lá vem marmota. É o seu Calunga. E na saída da barbearia Arapuca Pixain, no Itapibuçu. Ei, seu Calunga, você cortou o cabelo? Não, meu filho, eu tirei pra lavar, mas mais tarde eu venho buscar. Mirante. Tempo. Pois é, antes de encerrar a Linha do Tempo, vamos dar alô aqui. Boa tarde, João Marcos, parabéns, Mirante JJ na Vila Palmeira. Boa tarde, meus parabéns. Só falta colocar aí, né, a vinheta do show dos Titãs, que foi no Espaço Cultural. Olha, vem muita coisa por aí, entenda bem. Nós temos um mês, né, temos até o dia 30, de segunda a sexta, sempre uma da tarde, para soltar um montão de coisa. O Dojinho tá ali preparando cada coisa, talvez tenha essa no meio, viu? Bom, boa tarde, José Silva, estou ligado aqui. É José Silva que tá ligado. Queria ouvir a música tal do Phil Collins. Ô, meu filho, hoje não dá, mas vamos dar um alô especial aí pro David Lucas, né? O amigo Bira também, valeu. E por aqui a minha querida, amada, poderosa, minha loura, muito especial, Elô Batalha. Elô Batalha, outro dia eu tava lembrando, já que a gente tá falando de Linha do Tempo, eu quando você entrou aqui, era pra lá e pra cá, aquela menina agitada, corria pra magrinha! Lá, corria pra cá. Magrinha que só! O João Marcos, não sei o que lá de vir, mas vambora. Eu sempre fui muito curiosa, né? Eu lembro quando eu entrei aqui na rádio, eu queria aprender um pouco de tudo. Quando a gente é chamado pra fazer estágio, né? Quando a gente passa na seleção, a gente vem com aquele propósito de fazer a programação musical, fazer a produção dos programas e tal. E eu queria muito aprender a editar. Vinha pra cá, perdi a hora aprendendo aqui a mexer na sábado mesa. Sábado e domingo. Sábado e domingo, tirei férias do Zaca, que era de meia-noite até 6 horas da manhã. Sábado à noite, me lembro. Domingo à noite também, que era o horário, era a programação Mirante. Exato. Pois é, muito bom, gente. Eu vi o Evandro perguntando pro Cabalau se o bichinho do rádio já tinha mordido ele, porque realmente, gente, quando a gente começa a trabalhar com rádio, né? Cara, dá uma semana. Não, mas você já vem mordida por ele. É, já vi. Eu ouvia muito rádio em casa, eu ficava imitando lá os locutores e nunca imaginei que eu fosse trabalhar um dia no rádio. Olha só onde é que eu tô. E hoje, há quantos anos? 11 anos. Vamos fazer o seguinte, você, porque aqui também, esse mês também, a gente vai dar margem aos nossos locutores que estão atuando agora, vai fazer o programa comigo. Então, um dia você vai chegar mais cedo pra fazer comigo também, né? Tem uns histórias. Eu tenho pouco tempo de cá, são 11 anos, mas eu tenho uma bagagem, tem uma história assim pra te contar, tem, né? Tem muita coisa, minha filha. Muita coisa para contar. Muito obrigado. Desculpa estar tá entrando no imagina, tempo aí. Imagina, fica programa. À vontade, viu? Mas todo dia vai acontecer mais ou menos isso. Um mês especial, tá valendo. Quero mandar um beijo para todo mundo que tá ligado aí através do nosso aplicativo. Olha, se você tá ouvindo somente no rádio, cara, baixa rapidinho no seu celular, Android, de graça, iOS. É de graça. E você vai ter acesso aqui às nossas câmeras de alta definição. Vai poder olhar os cabelos grisalhos aqui do João Marcos. Pouco. Gente, temos aqui um jogo de câmeras. Eu tô, inclusive, acenando aqui pra galera. Eu comecei o programa assistindo pelo aplicativo, né? Eu vi desde a hora do Cabalau e do Gleitson, e aí o Evandro, todo mundo aqui. Oh, gente, olha só que legal. E vamos agradecer também a equipe técnica, né? E comandar a equipe técnica da informática também. Hoje é Clodoaldo, essa semana, você não tá escalado, viu, Fortão? Vai ficar com a gente aqui direto também. Álvaro, toda a equipe técnica também. Um abraço para todos de coração. Estão aí presentes com a gente, ajudando para que nada ocorra de errado aqui. Pois é, Paloma aí mandando ver nas redes sociais. Rainara também tá ali a todo instante. A menina não vai ao banheiro durante o programa. Ela fica lá ligada direto. E o Dojinho 24 horas tentando resgatar ali as coisas ali, viu? Tá, pois é, outro dia eu entrei, Dojinho tava rebobinando as fitas. Olha, ninguém nem sabe o que é isso. Rebobinando. Gente, o que que Dorginho tá fazendo com isso aqui? Que eu nunca vi essa máquina aqui. Aí falou, eu estou rebobinando aqui as fitas. Eu falei, isso não é do meu tempo, deixa eu compartilhar com a minha galera. Foi bem bacana. Falou então, Elô, um beijo. Valeu. Amanhã eu tô de volta 1 da tarde com mais Linha do Tempo. Começou, olha o setembro maravilhoso. A gente vai encerrar, vou fazer o encerramento da emissora. Caramba. Elô, você não era nem nascida mesmo. Não era não. Sabe o que que é isso? Não. Você não era nem nascida. Eu já era uma... Já fazia velha, sucesso aí na juventude. Eu já era ordinário. A Mirante FM encerra sua programação para voltar daqui a pouco com sons que a natureza forjou e o homem coordenou em criações da mais pura beleza. Esperamos você logo mais no reinício de nossas transmissões. Boa noite. Caríssimos ouvintes, obrigado pela atenção a mim tão dispensada. Nossa programação se encerra agora, mas tem moda, volta amanhã. Óticas Diniz, nunca foi sobre óculos, foi sobre cuidar de você. Informa a temperatura. 32 graus. Tá feliz? Oh? Vem pro aniversário Óticas Diniz. Aqui a armação é grátis, você só paga as lentes e ainda concorre a centenas de prêmios. São dois sorteios por dia. Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Quando converge pra vida, overall é sol, é atitude, é estilo. O riff de guitarra é bem overall. A vibe do reggae é muito overall. Overall é skate, é surf, é praia. Overall é pop, é rock, é roots. O verão é overall. Liberdade, calor, simplicidade no fazer acontecer é bem overall. E tudo conecta você com o mundo overall. Siga e ative as notificações do nosso Instagram, @overallsurf. Conheça também o nosso atendimento delivery pelo WhatsApp 98899-1820. Overall, loja física no Rio Anil Shopping. Minha cara e meu estilo é bem overall. O Banco do Nordeste é o maior financiador do setor rural na região. Da agricultura familiar ao grande produtor rural, 1 milhão e 800 mil clientes contam com o crédito do Banco do Nordeste em todas as etapas do agronegócio. Para